beijo, RB. A gente dá um jeito, começa do zero de novo. Eu faço minha parte, prometo. Se você não ouvir os outros, a gente tá brigando à toa. Então vamos ficar de boa, por favor, por nosso amor. Eu não tô aguentando mais viver assim, é tão ruim. Você também não tá em paz sem mim. Esquece tudo o que aconteceu, porque a gente se ama demais. Não vê que a gente ainda tem planos pra você e eu. Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz. Esquece tudo o que aconteceu, porque a gente se ama demais. Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu. Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz. O nosso amor quer paz. Alô, Joelton, o locutor mais estourado do Brasil, Chapocão. É o Deja Ribeiro. Eu faço minha vida, prometo. Se você não ouvir os outros, a gente tá brigando à toa. Então vamos ficar de boa, por favor, por nosso amor. Eu não tô aguentando mais viver assim, é tão ruim. Você também não tá em paz. Tudo que aconteceu, porque a gente se ama demais. Não vê que a gente ainda tem planos pra você e eu. Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz. Esquece tudo que aconteceu, porque a gente se ama demais. Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu. Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz. O nosso amor quer paz. O nosso amor.